Por volta de 6 horas da manhã de sábado, a Polícia Militar de Medianeira foi acionada para atender a uma ocorrência no bairro Jardim IP, onde um denunciante informava uma movimentação estranha em uma residência onde 3 pessoas tinham sido vistas evadindo-se em alta velocidade em um automóvel. No local, foi encontrado um homem que havia levado pelo menos 3 golpes de faca no abdômen e no tórax. Segundo consta, o morador da residência teria entrado em luta corporal com outra pessoa ainda não identificada. Este teria sido esfaqueado. Moradores das proximidades perceberam a movimentação estranha e avistaram um homem e uma mulher evadindo-se do local, tomando rumo ignorado. Eles acionaram a Polícia Militar, que dentro da residência encontrou pertences femininos, provavelmente pertencente a uma das mulheres que teria fugido da cena do crime. De imediato foi acionado o SAMU e o SIAT, mas com a chegada dos socorristas descobriu-se que o cidadão já se encontrava em óbito. Gentil Meotti, de 63 anos, não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil esteve no local realizando levantamentos e perícia para os prosseguimentos das investigações. O corpo foi recolhido ao IML de Foz do Iguaçu, onde foi submetido a exames e liberado ainda no final de semana. Na sequência, policiais civis de Medianeira detiveram Anderson Silva de Oliveira, de 21 anos, Janete Ribeiro, 34, e Magali Benevites Carvalho, de 22. Os 3 são acusados de assassinar o cidadão Gentil Meotti, de 63 anos, crime registrado na rua Amapá, 867, no Jardim IP. De acordo com a polícia, os envolvidos fugiram do local deixando os pertences, tais como sandálias, tamanco, e logo após, com a colaboração da população e através de denúncias, foi detida Magali na residência de sua genitora, que confessou o crime e apontou os demais envolvidos. De acordo com o delegado Herculano de Abreu, o crime ocorreu possivelmente para a subtração do dinheiro da vítima, sendo que após a reação dela, Magali pegou uma faca que estava em cima da pia da cozinha e desferiu um golpe contra o pescoço do cidadão, que reagiu tentando segurar a faca. Na sequência, foi vítima de um golpe com uma cadeira, o que lhe provocou afundamento de crânio. Ele caiu desacordado e novamente foi golpeado por diversas vezes. Os 3 acusados foram autuados em flagrante e instaurado um inquérito policial para apurar a real participação de cada um dos envolvidos no crime. Na cena do crime, foram apreendidas 2 facas e uma cadeira. O rapaz, que já tinha passagens pelo setor policial pelo crime de estelionato, agora responderá por homicídio recolhido à cadeia local. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.